Terminal 2, Alfa 50, à direita. Na minha escuta, Alfa Kilo, Pátio 3. Direita, Alfa Kilo, Pátio 3. 4-0, beleza. Uno 70, decolagem autorizada, vento no 30 graus, 089. Autorizada, decolagem da 1090. No 972, na escuta? Ah, tem um, bastante calor. Sim, só aguardando pista livre. No 972, na Gol, pouso autorizado no zero, vento 130 graus, 089. Pedro, pouso no zero, 972. Uno 170, decolado 52, 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, com Uno 170, boa noite. Uno 170, boa noite, contato radar, fuga para o nível 370, saída Puka. Puka, licita a direita, chamo, pô. Corrigindo a esquerda, Jão. Autorizado, Jão, direto. Controle de Salvador, boa noite. Bom, 1972, Delta. 1972, boa noite, senhora identificação. Autorizado, direto, Duna, desce para 2 no PEC, o ajuste na 09. Boa, Duna para 2000, começo 2172. Para 2228, solicite agora ao centro na frequência 1288. 288, obrigado. 72, só confirmando posição 1-1. Afirmo. Alô, 1-1-7-0, Xiaomi Recife, 1-2-4-5. 2-5-4-5, cuidado, boa noite. 1-1-7-2, autorizado a sinal ILS, bloco estabilizado. Contra estabilizado, ILS, 3152, tomado São Bel, autorização para a Mato. Salvador, é o C3152, informação para autorização parcial. A te confirma? C3152, tá me escuta? Zona 52, Maceió, pronto, cópia? Pronto. Ok. 3152, Maceió autorizado, 330, Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 119, 8, aciona 5152. 330 aprovado, Maceió, Peruísque 58, Puca, Aracaju. Decola na 10, 119,8, controle 5152. Número 5152, nível 330, primeira curva esquerda. 5152, 330, primeira curva esquerda. E outra transmissão? Responder. Ok, como copia agora? Agora, clareza 5. Tá bom, 3152 está autorizado a Maceió, nível 330, via para o 58, decola 10 com curva esquerda. Puca, Aracaju é a transição, controle em 1198 e aciona 5152, é o 3152. O estacionamento correto, chama o pushback acionamento, 3152. 3152. Solicita a prova do Índia Serra, visual. Visual no setor está autorizado, 10.700, reporta sinal para 1-0. Reporta na visual com 1-0, 1.700 ou 1-1-7. ILS visual no 172. 172, seletor Rio no 895. 895 no 172. Salvador, 1972 a Gol, baixado e travado no externo. 1972, pouso autorizado na 0, vento 120 graus, 089. Teve pouso 1-0, Gol 1-1-72. Salvador, tá 3152, meia dúzia, pushback. 3152, meia dúzia, autorizado, chama táxi. 1098, pushback de acionamento no gate 2. Autorizado, tinha um ataque. Valeu. No 72, alô 08, sua direita na minha escuta, Alfa Kilo Pat 3. Direita na sua escuta, Alfa Kilo Pro 3, aí? Afirmo. Para o táxi 3152, 103 a bordo, 2 horas e 40, Natal. Táxi autorizado, 3152, parte 1 no Índia, Porto Espera, chama pronto, ajuste, chama 099. E a Índia, 1019 agora, para 3152. Bom, no 098, na escuta. 098, eu solo. Uno 098, portão 02, na escuta? Na escuta, prossiga. Mantenha a posição, já que não iniciou o pushback, aeronave da TAM é para a Barra da Guarda, após a mesma, autorizado, chama táxi. Ok, vou manter a posição, voo 1098. Pronta? Afirmativo, pronto. Autorizada, linha de decolar no zero. Vento 120 graus 089. A linha de decola da 10, está 3152. Autorizada, iniciar. Tui, confirma a posição do 1172? Sobre o modulado, confirma o 1172? Qual a posição do 1172? Não copiei. Qual a posição do 1172? Aqui eu não tenho, só tem como pátio 3. Mantenha escuta que eu ligo pro Efraer e pergunto, só um minuto. Ah, pátio 3, só pra confirmar, obrigado, hein. Diga na boca 3. Ah, tá ok. 752, decolada 13, 1198, controle. 198, boa noite, senhora, tá, 3152. Boa noite. Controle em Salvador, tá, 3152, Fuca 1300. 3152, contato radar, sua para o nível 330, sai da boca. Vigilância, sai da boca, tá, 3152 ao 330. Chegou no 096, POB 196, 3 horas até no Marcelo. No 098, está sectorizada à direita via Índia, ponto de espera o chão pronto, ajuste no 09. No 09, a gente vai rebotar a pronta no. Pode estar no 0, vou no 09. No 098, correção, ajuste agora no 08. No 09. No 098, ponto espera no 0, pronto. No 098, atualizada a linha aérea, decolaram no 0, vento 130 graus, 08, nós. A linha decola fica 0, no 098. Bono 098, teclado 5, corrigindo, teclado 19, controle 119, decimal 8. Bono 19, decimal 8, Bono 098. Controle Salvador, Gono 098, bom dia, passar 1500 na boca. O 098, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, sai da boca. 370 na boca, Gono 098. 3152, chame Recife, 125, 45. 125, 45, 3152. Zero 098, suba restrito para o nível 310. 310 restrito, Gol 098. Autoriza de paz da presença, poderia coordenar? Nível 3098. Ok, obrigado. 1098, chame Recife 12545. 12545, 1098. 1891, boa noite, acione identificação chegada Bonf, desce para 2010, o Wesley Sama 098, reporte localizador. 170, acione identificação, chegada a mais, registro para 2006, o ajuste no 08. Você será autorizado, sabe?